Aí sim, hein? Certo? É desse jeito. Então vou mostrar como é que é. Quero ouvir. Quem é? Quem é? Quem é? Estou me escute. Ano de responsa tem que ter atitude. Quem é? Quem não é? Estou me escute. Ano de responsa tem que ter atitude. Sempre chegando na moral assim que tem que ser. Agindo com 10 fatores, atitude ou procedência. Andando pelas ruas, sempre observando. Como estão agindo minhas minas e os meus manos? Será que eles estão do lado certo? Será que eles escolheram o caminho correto? Mas no meio da selva, infelizmente é assim. Satanás nos perseguindo e querendo o nosso fim. Mas apesar de tudo, quem quer? Jesus é a luz. A luz que nos dá forças e também nos conduz. Para uma longa caminhada na qual eu sei que é difícil. Mas Jesus está na glória e também passou por isso. Então não há com o que se preocupar. Vamos chegando na moral, chegando devagar. E vamos nesta viagem, não existe passaporte. A humildade nos conduz, só Jesus é a sorte. Levo a vida na moral. Mano de responsa tem que ter atitude. Sempre estaremos com a cabeça no lugar. E nunca mudaremos nossa forma de pensar. Então pense, pense, repense, irmão. Junto com a gente, irmão. Seja objetivo, irmão. Seja consciente. Porque nós não quer e nós não vai. Então não vá de embora, irmão, com Satanás. Subir pra cima é o que é subir pra baixo. Não tem jeito, degrau por degrau. Com humildade e respeito, caminhando, vou cantando, vou seguindo a canção. Cavaleiros do APC com uma missão. Trazer a paz pra terra, paz universal. Um mundo sem guerra, harmonia total. Todos crendo em um Deus, somente um. Somente mesmo que liberta sem deixar mal. Vou caminhando, vou cantando, vou pedindo a Deus um novo saber de sabedoria para apontar o pão que é direto e reto. Vem tentar nos derrubar, ele vem tentar nos conduzir, ele vem tentar nos assolar. Mas caí não vou, porque eu estou firmado no rei. Eu comi, apeguei, firmei e declarei. Caí não vou, porque eu estou firmado no rei. Eu comi, apeguei, firmei e declarei. Levo a vida na moral. Na moral, na moral, na moral.